Normalmente, o que se ouve quando se fala de oferta, e hoje nós vamos falar de oferta, não estamos falando especificamente da oferta do dízimo, aquela regularidade com a qual você faz para a obra de Deus na igreja. Nós vamos falar de abençoar uns aos outros. Mas normalmente, quando se fala de oferta, às vezes implica dinheiro, às vezes implica bens, tem que se pedir para motivar as pessoas. Normalmente é assim. Agora tem um caso na Bíblia que chegou o ponto de ter que se proibir de dar oferta. Você já viu alguma igreja proibir de dar oferta? É proibido trazer oferta. Eu nunca vi. Tem demais, está sobrando. Eu nunca vi. Você já viu? Se alguém viu aí na TV, no rádio ou em algum templo, pode dizer, oh, eu já vi, pastor. Proibiram trazer porque estava sobrando. Nunca viram? Eu também não. Mas veja a riqueza da Bíblia. Tem esse fato lá na Bíblia. Vamos ver? Vamos ao segundo livro, Êxodo, no capítulo 35. Êxodo 35. O pessoal ia construir. Irmão Trajano, baixa aí porque eu vou gritar daqui um pouco, viu? Os irmãos iam construir o tabernáculo. Era uma tenda. Aquela tenda que seria desmontável, ela era móvel. Então, o povo ia até uma caminhada do deserto, até um ponto, paravam ali, montavam a tenda, tinha culto, adoração. Quando Deus dizia, agora caminhem de novo, eles estavam indo para Canaã, levaram 40 anos nesse processo. Então, monta, desmonta. Mas agora eles vão construir. Deus disse como deveria ser construída. Deus deu o molde. Deus deu a planta do tabernáculo e os utensílios, os móveis que deviam ter lá dentro. Então nós vamos ler o que as pessoas fizeram quando Deus revelou que queria estar presente naquele tabernáculo, naquela tenda, seria o local da presença de Deus. Vejam ali, no capítulo 35, versículo 20. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio um homem, veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito impeliu, trouxe a oferta do Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos objetos de ouro. Todo homem trazia a oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, pintadas de vermelhos, e peles de animais marinhos, os trazia para esta obra. Todo aquele que fazia a oferta de prata ou de bronze, por oferta ao Senhor, a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia, para toda a obra do serviço, a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham feito e fiado. Estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos de cabra, faziam linha e daquelas linhas faziam então tecidos. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E os arômatas, os perfumes, o azeite para a iluminação e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher, cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse, por intermédio de Moisés. Agora ali no capítulo 36, você vá comigo ali no versículo 4. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário, desta tenda. e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, olha a ordem. E a ordem foi proclamada no arraial, no acampamento, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. E aí, meus irmãos, já tinham visto isso? Você já deve ter passado por essa palavra na sua leitura, mas tu já tinha te ligado nisso? Proibido trazer oferta. Ei, irmãos, aqui era para a oferta da construção desta tenda, que era chamada também tenda da presença de Deus. Vejam, quando Deus mandou Moisés construir essa tenda, era um sinal que Deus viria habitar no meio do acampamento de Israel. Eram mais ou menos, no meu cálculo, umas 5 milhões de pessoas, 6 milhões talvez. Porto Alegre tem 1,5 milhão. Seria então 4 Porto Alegre caminhando pelo deserto, e Deus mandou construir a tenda bem no meio. Sempre a tenda ficava no meio do acampamento todo. Eles estavam indo para Canaã. Essa caminhada demorou 40 anos. Mas agora na construção, as pessoas começaram a trazer ofertas abundantes. As pessoas começaram a tirar braceletes de ouro. Mas de onde eles vieram, esse povo? Onde é que eles estiveram antes disso aqui? 400 anos, onde é que eles estavam? No Egito. Eles eram, na sua grande maioria, escravos, muito pobres. Como é que eles têm ouro? Bom, alguns têm ouro. Outros tinham prata, vocês viram? Outros tinham bronze, gente mais pobre tinha bronze. Mas eles tinham, porque quando também saíram do Egito, na noite que saíram, lembra? Os egípcios chegaram e diziam: peguem as coisas aqui, peguem objetos nossos e vão embora daqui. Por que que os egípcios disseram? Eles não queriam soltar Israel. E Deus diz: libera o meu povo, libera o meu povo. E o faraó endureceu o coração e não largava. Na noite que morreu, o filho mais velho de cada família, em cada casa tinha um morto no meio dos egípcios. Eles disseram agora, os egípcios: vão embora daqui, nós não aguentamos mais. Era a última das 10 pragas, a morte dos filhos mais velhos. E eles chegaram, os egípcios, tiraram anéis, tiraram brincos, tiraram pulseiras, vão embora. Daí que o povo de Deus tem riquezas. Era um povo inicialmente pobre, mas tem riquezas. E quando Deus pede, porque seria construído então esse local da presença, o pessoal começou a fazer oferta e oferta e oferta. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Para mim, eu tenho uma convicção: aquilo que nós damos valor, aquilo que nós consideramos valioso para nós, nós colocamos dinheiro. Você concorda com isso ou não? Tu concorda com isso? Aquilo que para ti é importante, tu bota dinheiro. Bota ou não bota? Ontem à noite eu estava num aniversário e conversando com uma pessoa, uma doutora que sentou do nosso lado, e ela me disse assim, lá pelas tantas entrou o assunto de esporte, e ela disse: eu não perco um jogo do meu time. E ela disse o nome do time dela, é um dos dois de Porto Alegre, que casualmente é o meu também. Agora vocês querem saber o meu? Mas deixa isso de lado. Ela disse: ah, e eu já comprei a minha cadeira na nova arena. Agora entreguei tudo, né? Ah, mas foi por gosto que eu entreguei. Já comprei a minha cadeira. E a minha cadeira é a Q21. E ela sabe tudo de futebol, todos os jogos ela vai. Por que que eu estou contando isso em relação a essa parte da Bíblia? Porque aquilo que uma pessoa considera importante, ela se atira de cabeça. É ou não é? Se, por exemplo, tem um homem que ama pescar, ele vai comprar as melhores linhas, as melhores redes, ou assim ele puder comprar o melhor barco, ele ama aquilo, aquilo é a vida dele. Não é assim? Se tem alguém que ama um determinado esporte, vai comprar os equipamentos para aquele esporte, faz tudo o que pode, se estuda, se prepara, faz tudo para poder desfrutar do melhor daquele esporte. Aquilo que a gente ama, a gente investe. Quer ver como é que está o teu casamento? Está investindo alguma coisa nos últimos tempos? Ah, pastor, não estou dando nada para ela, não estou dando nada para ele, nem carinho. Está falindo. É ou não é? Mas se você está investindo, porque aquilo é muito importante para você, continua investindo. Aquilo que é importante. Agora as pessoas entenderam aqui que a presença de Deus era importantíssima. Tiraram brincos, braceletes, pulseiras e começaram a entregar para a obra de Deus. Pessoas deram prata, pessoas deram aqui bronze. Mulheres que sabiam tecer muito bem, sabiam fazer tecidos de pelo de cabra. Nós nem, acho que nem sabemos fazer isso, né? De pele de ovelha se faz lã, né? E daí se faz o casaco, aquelas coisas todas cobertas. Pois se fazia porque essa tenda tinha cobertura e essa cobertura era de peles. E aqui diz as cores das peles. Tinha uma pele que era em tom vermelho. Vocês viram? Está tudo aqui na escritura. E as pessoas não paravam de dar grandes ofertas para construir a presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Se você quer desfrutar da presença de Deus, vai ter que passar por alguma forma de sacrifício da tua parte. Aqui as pessoas não sacrificaram coisas que para elas eram preciosas. Ouro era precioso. Elas tinham trazido do Egito, para dizer, bah, eu vou ficar com isso aqui, afinal, é a lembrança que a gente tem de lá. Entregaram para a obra de Deus. Hoje nós não estamos dando oferta para nada do nosso prédio aqui. Nós estamos, quero motivar com essa palavra, você abençoar irmãos, porque no Novo Testamento, o tabernáculo, é aí chamado de templo, não é mais um prédio. Mas são pessoas. À medida que você socorre um irmão, você abençoa, pode, não precisa ele estar necessitado. Também ele pode estar super bem, se eu quero te abençoar. À medida que você abençoa alguém, você está construindo algo de Deus no coração dela. Você sabia? Porque ela é o tabernáculo, ela é o templo do Espírito Santo. Mas, você diz, mas pastor, isso aqui está maravilhoso demais. Até talvez a maioria dos pastores, eu gostaria de pastorear esse povo aqui. Vamos ver como é que esse povo fez antes. Volta um pouquinho ao capítulo 32. Bem pouquinho aí na sua Bíblia. Achou no capítulo 32? Aí, eu vou ler um pedaço aí no versículo 1 em diante. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te e faze-me deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu a ele. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro em um buril e fez dele um bezerro fundido. Escuta aqui, irmãos. Esse mesmo povo que nós estamos assim, embasbacado com a generosidade deles do capítulo 35, esse mesmo povo deu oferta para fazer ídolo. Graças a Deus que o capítulo 35 existe. Essas pessoas se arrependeram, mas vejam, tem gente que estava dando, e aí, em muita oferta. Deram muita oferta para construir algo maligno. Você já viu gente investindo em gente para fazer coisa ruim? Claro que vimos. Não tem? gente que paga alguém para esse alguém ser mal. Gente que dá curso, que dá treinamento para fazer coisa ruim. Claro que tem, o mundo inteiro tem isso. Gente que dá oferta para demônios, para religiões malignas, destrutivas. Conhece isso? Claro que conhece. Agora o povo de Israel aqui fez uma loucura num determinado momento. Moisés tinha ido lá na montanha, Moisés tinha ido orar, estava recebendo essas leis de Deus, como deveria ser o tabernáculo, e as pessoas ficaram impacientes. E elas então pegaram e disseram para Arão: faz para nós um objeto aí de ouro, que será o nosso Deus. Agora tem uma diferença do capítulo 32 para o capítulo 35. E eu quero que vocês reparem aí no capítulo 32. Olha o que diz no 32, já digo a vocês. Verso 2. O Arão diz para as pessoas: tá bom, vocês querem um objeto? 32, 2. Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres. Presta atenção como a Bíblia usa a palavra certa. E a conjugação do verbo, certa também. Tirai. O que é isso? É um imperativo em português, é uma ordem. Ah, os homens chegaram lá para Moisés: faz um bezerro de ouro. Tá bom, vou fazer. Vai para casa e arranca da orelha da tua mulher o brinco dela. Tirai. Ah, mas isso aqui eu não quero. Me dá isso aqui. Não é o que está ali? É uma ordem. Para fazer coisa ruim, meus irmãos. Teve ali ordem, dureza. Uma opressão em cima das mulheres. Os homens chegaram em casa: dá para cá. Não, não dou, não dou. Dá para cá, nós vamos fazer um objeto. Agora, sabe como é que as coisas de Deus funcionam? Vai ao capítulo 35 de novo. Versículo 5. Versículo 5 ali, tomai o que tendes, pegai o que tendes, uma oferta para o Senhor. Agora, cada um, vejam quando as coisas é para Deus, de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor, ouro, prata, bronze, estofo, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra. E aí vem toda uma relação do que poderia se ofertar. Mas de que maneira se ofertava para a obra de Deus? Voluntariamente. Veja o versículo 21. Verso 21. E veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta do Senhor para a obra da tenda da congregação. Algo que veio de dentro. Não veio uma ordem de fora: me dá aqui os teus brincos. Arranca os brincos. Não. Veio de dentro. Eu quero dar para a obra de Deus. Eu quero dar para construir algo que vai trazer a presença de Deus. Veja comigo aí no verso 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta de que maneira? Voluntária ao Senhor. É algo voluntário, meus irmãos. Agora no 36 de novo, verso 3. Estes, os que estavam construindo esse tabernáculo, receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário e para fazê-la. E ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Eles fizeram uma grande arrecadação. Foi um dia isso, provavelmente marcado. Dia tal ou semana tal recebemos as ofertas para a construção do tabernáculo. Mas as pessoas continuaram trazendo diariamente, cada manhã, mais oferta, mais oferta, mais ouro, mais prata, mais tecidos. Porque o tabernáculo tinha muitas partes que era de tecido. Mas peles, até peles de animais marinhos, vocês viram aqui? Mas eles estavam no deserto. Mas eles tinham vindo de perto do mar. o Egito faz ali, é banhado pelo mar Mediterrâneo. Eles tinham vindo, eles tinham guardado, isso era produtos de luxo. Tapetes de luxo, eles entregaram tapetes de luxo. Esses dias eu falei com uma pessoa que trabalha com tapetes e me disse que tem tapete de 50 mil, de 60 mil. Tapete que dá um apartamento aí, irmãos. Tem gente rica que tem tapetes assim. Tapetes luxuosos. Pois aqui, as pessoas estavam entregando o que tinham de melhor. Quem às vezes não tinha objetos, mas era hábil. Pessoas talentosas em fazer algo, elas deram serviço. Mas todo mundo queria trabalhar para construir esse algo que seria a presença de Deus. O que nós estamos falando hoje, no fundo, no fundo, é uma palavrinha: generosidade para com a obra de Deus. E eu falo desse assunto muito tranquilo, meus irmãos. Eu não tenho problema em falar de oferta, de dinheiro, tudo. Não tenho problema disso. Porque eu falo segundo a Escritura. Não estamos pedindo nada, nada. Nós queremos, irmãos, motivar entre vocês serem generosos. Não só hoje, a vida inteira. Esse mês, o próximo mês, sempre ser generoso. Para com pessoas. Ah, pastor, eu posso ser generoso com uma pessoa que não é cristã também? Claro que pode, deve ser generoso também com os estranhos. Também com um vizinho, uma pessoa que não é cristã, seja generoso. Porque, irmãos, eu digo a vocês, muitas vezes nós usamos palavras, palavras e palavras, e um gesto ou um presentinho abre mais portas do que palavras. Você concorda comigo ou não? Às vezes uma pessoa pode estar até meio travada, desconfiada contigo. Você dá um presente para ela. Uma irmã sabe fazer bolo. Leva um bolo para uma pessoa. Ou mesmo entre amigos, irmãos amigos, faz uma sobremesa e leva na casa dela. Ou diz, vem lá na minha casa, vamos comer uma sobremesa juntos. Isso fortalece amizades. Isso também, presentes, quebram barreiras. Claro, não é só o presente, porque o presente é fruto de um coração bom, de um coração amigo, de um coração que quer ampliar relacionamentos. É isso, irmãos. Sabe, o maior problema para mim é quando as pessoas querem ficar tudo para si. Tem gente que vai juntar tanto dinheiro que não vai ter mais ninguém à sua volta. Porque elas pisam em cima dos outros, elas não valorizam relacionamentos, elas só para si, para si, para si, para si. Sabe, irmãos, a gente tem que cultivar o relacionamento com Deus. E quem tem relacionamento com Deus, automaticamente tem relacionamento com irmãos, com os filhos de Deus. Não dá para viver sozinho. Quem é que vai contigo nas horas mais difíceis da tua vida? Quem vai estar contigo? No dia de uma doença? No dia de uma perda de um familiar? Numa crise que pode surgir, ou até numa crise financeira, quem é que vai estar contigo? Sabe, meus irmãos, só dinheiro, quem só cultiva dinheiro, pode ter todo o dinheiro do mundo. E pode chegar lá para o doutor e no melhor médico do mundo, quando um câncer, daqueles cânceres radicais, você tem só 3 meses de vida, o médico vai te dizer, mas doutor, eu tenho dinheiro. Pois é, mas eu não posso fazer nada. Dinheiro não cura câncer. Não é tudo, claro que não. Vejam, irmãos, pessoas precisam de amigos. Mas eu tenho dinheiro, mas não se compra amizade. Não se compra. Quem é que vai contigo até o dia da tua morte? Quem é que vai contigo lá no hospital? Quem é que vai te dar força nas horas duras da vida? Dinheiro não faz isso. Jesus disse uma vez para o apóstolo Pedro. O Pedro disse, Senhor, nós deixamos tudo. Estamos te seguindo. E Jesus lhe disse: quem fez isso? De me colocou acima de parentes, de irmãos, de pai, de filho, de marido, de esposa. Quem me colocou acima? Quem me colocou acima, inclusive dos seus bens, vai ganhar nesta vida quantas vezes mais? 100 vezes mais. Não tem aplicação financeira que dê 100 vezes mais. Não tem. Quando você está com Deus, quantas portas dos filhos de Deus estão abertas para você? Sabia? As pessoas aqui valorizaram o relacionamento. Antes erraram. Aplicaram antes num bezerro de ouro. Erraram. Se arrependeram. E agora, quando tiveram a oportunidade de aplicar mesmo na obra de Deus, lá elas lhes foi tirado, elas não deram, lá lhes foi tirado brincos. Mas agora aqui na obra de Deus, espontaneamente, elas deram, ali diz, braceletes, anéis, pendentes, fivelas, objetos de ouro, tecidos especiais na cor púrpura, carmesim, linho fino. Quando fui comprar uma camisa para o casamento da minha filha, aí me disseram que pai de noiva tinha que vestir camisa branca. Parece que é a etiqueta, né? Então, eles que vão casar filhas no futuro, é essa etiqueta. E aí fui vendo. E aí lá numa loja me apresentaram. Olha, esse aqui é uma camisa de tecido de linho egípcio. Ah, tá. Muito linda. Lindíssima a camisa. Igualmente, lindíssimo o preço. Mas tu tocava naquele tecido, um negócio realmente maravilhoso. Grande era o preço também. Mas olha aqui, naquela época os irmãos estavam dando para a obra do tabernáculo linho fino. Era o melhor tecido, talvez até hoje seja dos melhores tecidos, que ainda se faz roupas. Percebam, irmãos, as pessoas aqui não economizaram, afinal, eles tinham experimentado a dura realidade de ter dado ofertas para algo errado, há pouquinho antes. Se arrependeram daquilo, agora se voltam para Deus. Era uma maneira de demonstrar uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira, nós amamos Deus, nos arrependemos do que fizemos pouco antes. E agora não queremos dar só brincos, é braceletes, é fivelas de cintos. São colares, deram para a obra de Deus. Irmãos, obra de Deus é toda, nós podemos chamar o ministério da igreja, é obra de Deus. Mas sobretudo obra de Deus, sobretudo obra de Deus acontece em pessoas. Você sabia disso? Eu digo, qual o maior patrimônio de uma igreja? Ah, um prédio lindo. Não, não é o maior patrimônio. O maior patrimônio de uma igreja são as pessoas. Esse é o maior patrimônio. Prédios, irmãos, envelhecem. Ainda que sejam mantidos novos, mas prédios não vão para o céu. Prédios vão ficar aqui no dia do arrebatamento. Mas as vidas, esses vão subir com o Senhor. O maior patrimônio de uma igreja são as pessoas. Falo do patrimônio humano natural. Por isso, invista também em irmãos. Invista em pessoas. Abençoe, sim, com um presentinho. Ou, quem sabe, com um presentão. Ou, às vezes, pagando para um irmão, para uma irmã, eu quero te pagar um curso. De repente, alguém não tem dinheiro suficiente para fazer um curso, para se profissionalizar. Eu quero pagar o teu curso. Vai lá, te inscreve na escola tal, tal e tal. Eu quero te ajudar. Ou pagar para um jovem. Eu quero te ajudar a estudar um idioma. Eu pago para ti. Vai lá estudar. Ou eu quero te pagar um curso lá de mecânico, de Senai, de Senac. Eu quero te pagar. Vai lá. Que grande bênção. Você está ajudando uma pessoa para a vida inteira. Perceba, irmãos, quanta coisa dá para fazer. Claro, a obra de Deus aqui, sim. Mas Mas a obra de Deus acontece entre nós e em nós, a obra de Deus. Agora, você viu, quando Moisés teve que proibir de não trazerem mais oferta. O texto bíblico aqui, estudando ele mais a fundo, alguns momentos dá a entender que nem todo mundo participou disso aqui. Parece que teve gente que ficou com o pé para trás, só olhando. Vamos ver o que vai dar isso aí. Deixa os outros tirar o bracelete de ouro. Deixa o outro tirar, o outro tirar os brincos. Deixa o outro tirar o colar. Eu não vou dar nada, vou ficar só na minha. Parece que houve isso. Quando Moisés disse, pessoal, não tragam mais, está proibido trazer a oferta. Veja comigo, capítulo 40. Capítulo 40, estava pronto, tabernáculo, versículo 34. Era o dia da inauguração do tabernáculo, dessa tenda móvel. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação. E o que aconteceu? E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quem veio? Deus veio. Glória aqui significa a presença de Deus veio. E o pessoal que não doou nada. Qual foi o sentimento deles nesse dia aqui? O pessoal que foi mesquinho, que segurou. Qual o sentimento deles? Está acontecendo uma grande obra de Deus. E eu fiquei de fora, eu não participei disso. Irmãos, não fiquem de fora. Não fiquem de fora. Primeiro versículo do culto hoje, Lucas 6:38, dai, ó, a primeira palavra que o pastor Vini enfatizou, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada. Recalcada quer dizer socada, bem socada para dentro ali, fosse um saco. Até antigamente o pessoal às vezes pisava dentro do saco. Quem fez isso aí, né? Sabe? Alguém já ensacou palha? Quem dormia em colchão de palha antigamente aí? Ó, uns quantos dormiram no mesmo tipo de colchão que eu? A gente se virava, aquele negócio fazia um barulho, né? E a palha, como é que a gente fazia, irmãos? Um saco de palha. Botava o pé dentro, aquilo ia lá no fundo. Mais palha. Mais pé. Até que dava um saco de palha. Para entrar bastante palha. Isso aí. Aqui está dizendo, dai e dar-se-vos a boa medida. Sacudida. Recalcada. E aí ainda, transbordante, vai sair por cima. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Generosidade, irmãos. Como nós estamos falando, generosidade bíblica. Não estou falando de arrancar dinheiro de ninguém, porque está uma loucura aí no chamado mercado religioso. Loucura, pilantragem. Vocês estão vendo, não preciso nem falar tudo. Mas, biblicamente, ofertas, seja para irmãos, seja para a obra de Deus via igreja. Oferta que parte de um coração voluntário é um grande sinal de uma vida espiritual forte. Sabia? É um sinal que vida com Deus, obra de Deus, irmãos, é algo preciosíssimo para você. Seja generoso. Porque atrás da generosidade tem gratidão. Atrás da generosidade tem fé. Ah, mas pastor, e se me faltar? Ah, quem tem essa pergunta não consegue dar nada. Não dá nem um pirulito para uma criança. Quem tem essa cabeça. É ou não é? Mas quem tem um coração com a certeza que tudo que eu tenho é misericórdia e bondade de Deus. Tudo que eu recebo é pelo amor do Senhor na minha vida. Até tem uma palavra que pergunta assim, que tens que do Senhor não tenhas recebido? O que é que tu tem? a começar, meus irmãos, a nossa vida. Nesse culto, agora que nós já estamos aqui 1h15, você respirou centenas, milhares de vezes. Você respirou, você nem se deu de conta, né? Nem eu, agora porque eu falei, você... Ah, eu estou respirando. É algo tão natural. Você respirou milhares de vezes. O apóstolo Paulo disse, lá no livro de Atos, que por causa do Senhor nos movemos, por causa do Senhor existimos, podemos dizer, por causa do Senhor, respiramos. Você está vivo pela misericórdia de Deus? Uma pessoa com problemas pulmonares, ela sabe muito bem quanto respirar é uma bênção, porque ela tem dificuldade de respirar. Ou se você está com uma super gripe e está ruim de respirar, tudo congestionado, não é ruim? Péssimo. Veja agora, que bênção, você fez algo aqui nessa 1h e pouco, milhares de vezes, é bênção do Senhor na sua vida. Nós temos essas roupas, nós temos calçado, nós temos como nos mover, temos onde morar, é bênção, temos trabalho, é bênção de Deus na nossa vida. Quando a gente entende isso, nosso coração, ele fica propenso, ele fica generoso. A motivação dessa manhã, irmãos, pela palavra de Deus, seja assim, alguém que tem o coração aberto. Quando o coração está aberto, fica fácil abrir as mãos. Mas quando o coração está fechado, não abre mão nenhuma. Ou quando abre mão, é só assim, me dá, me dá, me dá, me dá. Sabe que as suas orações são um sinal do seu coração. Se você chega diante de Deus e só Deus, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. E você chega com a lista de supermercado para Deus. É um sinal da sua vida espiritual, que só quer receber, receber, receber. Quanto que a Bíblia fala? De dar, porque quem dá, recebe. Isso é uma lei espiritual. E é uma lei natural. O agricultor, por exemplo, ele vai colher algo da terra, se para a terra ele não der nada? Se ele não primeiro colocar a semente lá? O agricultor tem a fé, que eu chamo de fé natural. Tem a fé sobrenatural, que é outra. Mas a fé natural, ele põe a semente ali por quê? Porque ele crê que aquela semente vai nascer e o novo pé daquilo que ele plantou vai dar muitos frutos. Ele não acredita nisso? Mas qual o primeiro ato que ele fez? Ele teve que tirar a semente, talvez estava lá no seu galpão, lá no seu celeiro. Ele ficou numa dúvida. Como as sementes ou planto as sementes? Hein, irmãos? E ele escolheu plantar. Logo, colheu muito. Se ele comesse, ele ia colher alguma coisa? Nada, acabou. Assim no reino de Deus. Plante generosidade, plante bondade, plante entre os irmãos, não cesse de plantar, esta semana uma coisa, outra semana outra, e nós não estamos falando aqui, irmãos, de coisa, ah, pastor, tem que abençoar os irmãos com valor, irmãos, eu já disse, seja um chimarrão, seja um pão, seja, não é o tamanho do algo que você está dando, mas é o tamanho do seu coração que pesa nesta hora, amém? Se a pessoa, ah, pastor, eu escolhi dar o... No dia do dar, eu escolhi dar, mas o irmão, a irmã não está aqui, o casal não está aqui. Ah, talvez vai estar à noite, então vem à noite. E se você não encontrar a pessoa nem agora de manhã, nem à noite, então procure ela durante a semana. Olha, Deus colocou no meu coração que eu quero te abençoar com tal coisa. Certo, irmãos? Vamos orar? Mas vocês nunca viram proibida a oferta, né? Pois é. É, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Vamos ficar de pé? Vamos. Gostaria que você falasse com Deus sobre o teu coração, primeiramente. Pede para Deus um coração generoso. Olha que pedido, hein? Pede para Deus um coração generoso. um coração abençoador. Senhor, eu te agradeço pela riqueza da tua palavra. Te agradeço, Senhor, junto com os irmãos aqui nesta manhã, por esta palavra em que vimos pessoas num momento fazendo ofertas erradas para construir ídolos, para construir desgraça. É verdade que no nosso mundo, e às vezes até no meio do teu povo, ainda tem gente fazendo ofertas erradas. Mas nós vimos depois muitas das mesmas pessoas fazendo a oferta certa. Voluntariamente, espontaneamente, não medindo esforço, não retendo para si. Ainda que fossem tapetes e tecidos finos, deram para a tua obra. Porque a tua obra, Senhor, merece o nosso melhor. Ainda que aquelas pessoas tiraram ornamentos e enfeites de dentro de casa, enfeites até do seu próprio corpo, anéis, braceletes, pulseiras, elas queriam ver a tua casa mais linda do que a casa delas. Obrigado, Senhor. Não era só uma coisa material que estava acontecendo, era algo espiritual, porque o coração daqueles homens e mulheres se tornou um coração disposto ao extremo. Obrigado. E eu quero te pedir, Deus, nos dá esse coração também. Quem já é generoso, cresça ainda mais. Quem de nós nunca ouviu ou tem dado os primeiros passos na generosidade, continue desenvolvendo isto. Porque a tua palavra nos diz, Senhor, que mais feliz é aquele que dá do aquele que recebe. Obrigado, Senhor. Eu não quero ficar de fora da tua obra. Porque a tua glória vem. A tua presença vem. Onde tem pessoas que fazem também um sacrifício, fazem um investimento. Nós vimos isso aqui, e essa é uma lei espiritual. Assim como existem leis naturais, que quando semeamos, colhemos. Se comemos as sementes, nada mais vai haver depois. Obrigado. Nos ajuda, Deus, a crescer na generosidade e ter um coração como o teu. No nome de Jesus eu te peço isso por mim, por toda a igreja também. E você pode dizer amém. Amém.